Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios, e para todo mundo pelo site atlântida.com.br. Mais de 3 milhões e meio de acessos no mês de julho. Não é pouca coisa, não é para qualquer um. Estamos chegando com Pretinho Básico e Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E seu pai merece falar muito mais. Seu pai merece um celular Tim da Colombo. Como vão os amiguinhos do Pretinho nessa terça-feira? Ei, rapaz, esse é o bem de vocês, é esse? Fala, Mr. P. Falo bem, boa tarde. Tudo bem, Mr. P? Mr. P hoje que veio arrasando no modelito. Modelito, a tua mulher tem a mão da tua mulher nisso aí, não tem? Tem, né? Tem. Eu logo vi, tu não terias a capacidade de fazer este composê. É, um tom mulher. Ser tom. Composê. É mais subjetivo a mão da tua mulher. A mão assim. Da minha mulher e a mão que acaricia meu rosto dizendo tu tá lindo. Que beleza. Mulher, isso é o amor, né, cara? Isso é o amor. Isso é o amor. Isso é o amor. Não, isso é o amor. Tudo bem, Potter? Tu tá bem por falar em amor? Potter vivendo um momento maravilhoso de sua vida, amando, sendo amado. Eu amo meu emprego, eu amo meus amigos. E a namorada. Prometendo gerações vindouras. Que beleza. Eu amo a tua namorada. Eu amo um monte de coisa. Na verdade, uma das palavras da minha vida, uma das chaves da minha vida é amor. Amor. Eu distribuo amor desde que eu me conheço por gente. Mas que beleza. Como é que tá o ranking, assim, do teu amor, assim? Primeiro, Porã. Segundo, meus amigos. Terceiro, Patrola. Quinto, Barracão. Sexto, Pretinho Básico. E quarto? Acho que é. Pulou o quarto. É o Inter. Tá bem. E falando em amor, ontem, depois de muito tempo, tuitei mais uma de minhas grandes frases. Botei ali no Twitter, _P_. Amor é gostar de amar muito mais do que simplesmente amar. Olha isso, como é que eu sobrevivo a estas frases? Fala, Marcos! Como é que não morreu ainda? Como é que eu não consigo morrer com essas frases, rapaz? Entra dentro de mim e fica ricocheteando. Pá, por falar nisso, cara. Frase, contar uma história pra vocês que eu fiquei sabendo. Peguei um táxi. Marcos Pianges, tu tá bem? Encontrou o Dedé no táxi. Tu tá bem, Pianges? Tá bacana? Tá certo? Encontrou o Dedé. Tu tá bem, Porã? Tô bem. Voltando ao programa, muito bem. Sério, eu queria contar isso pra vocês porque é impressionante. Tu tá bem, Amaral? Eu vou confessar 75%. Tá 75%. Hoje eu vou ter que confessar. É mesmo, tá meio cocô hoje. Acordei meio ruim. Tá cheinha. Que não, o Maurício encontrou o Dedé no táxi. Tô legal, vou melhorar. Tá bem. Cara, conheci um cara que era motorista de carro forte. Uma profissão absolutamente tranquila. E um estresse. E o cara me contou algumas passagens da sua vida como motorista de carro forte. Cara, tu sabe o que os caras fazem na serra pra atacar os carros fortes? Eles atiram de cima pra baixo. Atiram de cima pra baixo porque, a princípio, o teto dos carros fortes não são blindados. Os carros são blindados só nas laterais. Exatamente. E aí o que que acontece? Quando a bala fura o teto, pelo fato do resto todo do carro forte ser blindado, ela fica ricocheteando lá dentro do carro. Que loucura. Fica pro lado, fica pegando tipo... onde pegar, claro. Entendeu? Então fica louco. O viaduto já serve também, né? O viaduto já serve. Qualquer coisa acima do carro. Cara, é um troço absurdo. Fica a dica, então, né, pras empresas que fabricam carros fortes, né? Blindar mesmo, né? Não, vamos economizar no teto do carro forte. Logo no teto. Mas quem já viu o Matrix sabe que é fácil desviar de bala. É só se requebrar pra trás. Uma vez que tu seja o Tom Cruise, né, cara? Mas não, o Almir, ele criou o carro forte com teto solar. Exatamente. É um carro forte style, assim, esporte, né, Almir? Muita sacanagem com os caras não poder pegar nenhum ventinho na cabeleira, né? É verdade. Abrir o tetinho, curtir uma noite. Tem só aquele furinho pra botar o cano do revólver pra fora ali, é muita sacanagem. Solzeira rolando, né? Que tipo de música? Tocando aquela gala, som gala, tá ligado? Tanto bem. Então tá, só queria fazer esse comentário aí pra gente ficar pensando que tem algumas profissões de risco que são realmente impressionantes, né? A Dex. Nossa é de risco, não, a nossa não, a tua, né, cara? A nossa. Tu tem uma tua vida de risco, né, cara? Tu faz, qualquer... A ideia que eu tinha é que era todo ele blindado, né? Já imaginei, claro, imaginei, né? Imaginei que no teto não fosse. A ideia, a vida do Potter é muito arriscada, né? Muita tensão, né? Muito cara? Olho furado, né? E cara? Muita correria, muito relógio. Muito olhinho furado, né? Cara, nem relógio eu tenho. Muito relógio, mas é rádio relógio às vezes. Eu tenho a impressão de que entre todos... Que filma. Eu tenho a impressão de que entre todos nós o Potter é o menos blindado. Menos blindado. É, a minha parte de cima não é blindada. A blindagem do Potter não parece não, também. Porque a vida é muito perigosa pra quem tem uma vida promíscua, né? Quem fura olho. Tem uma história do Groucho Marx, né? Aquele comediante americano e tal, aquele... Cara do artista, socialismo, artista, ó, o Marx. Groucho Marx. Tem um irmão chamado Chico. Troncho Marx. Os irmãos, né, Marx lá e tal, ele tem um irmão chamado Chico, Chico Marx. Né? Os marxistas. E aí o Chico era o cara do que pegava a mulher, né? Era o Potter do Pretinho Básico lá dos irmãos Marx. E aí eles fizeram um espetáculo e tal, numa terça-feira, e depois do espetáculo veio um casal de americanos velhinhos, pá, ó, adoramos vocês, vamos jantar com a gente sexta-feira, rola isso no Pretinho às vezes também. Sim, rola. Lá um evento, stand-up, lá, pá, vai lá em jantar. Geralmente o Mr. P vai. Jantar lá em casa. Vai jantar lá em casa, Porã. Pô, vamos lá em churrasco, tem esses convites. Sexta-feira, marcaram, não, vamos. Confirmado, sexta-feira, vamos lá. Na quarta, um dia depois, eles passaram ali pela região e viram a casa. Que eles iriam na sexta. Iriam na sexta. Pensaram, pá, vamos parar aí, vamos confirmar se é mesmo, né? Abriu duas irmãzinhas. Duas irmãzinhas de 18 anos abriram a porta. E com os galanteios do Chico Marx, que é um galanteio parecido com o que o Harry Potter desenvolveu, esses anos de experiência. Em meia hora eles estavam no quarto com as duas, com as duas irmãzinhas de 18 anos. Rolou uma química. Rolou uma química. E aí apareceram os pais. Ah! E os pais foram correndo pro quarto e abriram a porta. E a penúltima coisa que os pais viram foi a bunda branca do Chico Marx escapando pela janela. A penúltima coisa, porque a última foi a cabeça dele voltando e dizendo: espero que isso não atrapalhe os nossos planos de sexta. Uma vez eu tava escondido muito na casa de uma menina, muito tempo isso. E aí chegaram os pais dela. E aí o quarto dela conceito tinha... Conceito de tempo é relativo. É, uma semana mais ou menos. Não. É muito faz tempo. Muito tempo. Era na outra cidade até. E aí o quarto dela tinha tipo uma espécie de mezanino, assim, né? Onde ficavam os bichinhos de pelúcia de antigamente dela. Era um bichinho de pelúcia. Detalhe. Aí acabou a história, ela olhou aí pra ti e falou, pode escolher um prêmio de um bichinho de pelúcia aí. Aí eu subo a escada, né? Uma escada aquelas de caracol. Aí chego lá, um monte de bichinho de pelúcia, brinquedos que ela não usava mais. Porque ela não brincava mais com aqueles brinquedinhos, né? Sim. E malas. Malas? Umas 4, 5 malas. É onde a família botava as malas. E a mãe dela entra no quarto e fala assim: fulana, eu vou ali em cima pegar umas malas. Meu Deus. Cara, eu entrei no meio dos ursinhos de pelúcia, fiz uma cara de ursinho de pelúcia, né? E aí? Assim, paradinho, assim, felizão, assim. E aí, brinquedo, não, e aí ela falou, não, deixa que eu vou, Ela foi lá e jogou todas as malas pra mãe dela. Essa aqui, mãe? Não, a outra, essa aqui. E eu ali, coração, cara, parece que vai sair pela boca. Cara, assim, só ouve cara ele. De bichinho de pelúcia é sensacional. Gostou, né? Gostou, muito né? Bom. Que lindo. Mas, meu, vamos lá falar sobre, sobre a terça-feira, 9 de agosto de 2011, e os destaques comentados do Clique RBS. Um temporal acaba por destelhar 90 casas em Erechim. Olha aí. E causa estragos em pelo menos 15 municípios gaúchos. Ixi, Maria. Chuva e vento forte destelharam casas, derrubaram árvores e obrigaram famílias a sair de casa. Em São Sebastião do Caí, o rio Caí chegou a quase 11 metros acima do nível normal. Nossa senhora. Sabe que tem... já tinha enfrentado problemas dias desses. Já, é, um estado de emergência. É a quarta enchente no ano em São Sebastião do Caí. E sabe que tem um senhor chamado Noé ali na usina do gasômetro, ali selecionando casaizinhos de bichos das espécies, né, pra próxima arca aí, pessoal. Sabe o que eu tava pensando? Foi uma piada, cara. Olha só, quando o Noé ia botar ali as espécies, vamos lá, né? Um casal, né? Aí o casal, aquilo tá ali pra espécie humana continuar, né? Todas as espécies. Então, a espécie humana dos bichos também. Ou a espécie de cada bicho, né? Levando em conta que é real a história. A segunda geração começa o incesto. Que não há como. Um casal vai pra lá e faz 4, 5 filhos. E aí como é que o resto vai se procriar? É, não sei. Potter, o que é que é incesto? Eu acendo muito incesto lá em casa. Acendo incestinho, perfumado, né, Magnata? Ô, pause em Santa Catarina, na BR-101, tem 10 centímetros de água. E muito barro sobre a pista em Palhoça. Ixi, Maria. Ali no Morro dos Cavalos, muita água com barro está descendo das encostas. Que legal. No Vale do Itajaí, dois deslizamentos deixam a Defesa Civil de Blumenau em alerta. Aliás, Pretinho Básico tá indo pra Blumenau no sábado, né? Exatamente. Se tudo der certo. Gabriel. Técnicos monitoram uma encosta que apresenta instabilidade devido à chuva. Poxa. E em Chapecó, uma araucária de 15 metros caiu sobre uma escola durante a madrugada. Ah, ainda bem que era durante a madrugada, né, cara? Feriu. Pela mãe do guarda. Hoje de manhã a gente tava comprando no barracão, aqui tinham 6 estradas gaúchas com problemas. Já são 9. Já são 9. Então antes de viajar é legal ligar pra Polícia Rodoviária Estadual aí. Isso aí. Né, pra ver que caminho tomar, né? Pra quem tá nas redes sociais é legal também seguir estes órgãos, né? Facebook, Twitter e tudo mais. Uma ação envolvendo 94 policiais civis resultou na prisão de 9 pessoas na manhã desta terça-feira em Santa Maria. Caraca. A Operação Minuano cumpriu 10 mandados de prisão. Os presos são líderes e integrantes de duas facções criminosas da cidade, a K2 e a Turma dos Cebolas. Ah, Turma dos Cebolas! Desde 2008, os grupos brigam entre si e são suspeitos de assassinatos e homicídios. Só joinha. Tem uma gangue muito tranquila que eles se mudam às vezes. Eles estavam em Porto Alegre, eles se mudaram pra Viamão, chama Tiro na Cara. Meu Deus. Bala na Cara. Bala na Cara. Bala na Cara. Os Bala na Cara. É uma gangue tranquila. Tava em Porto Alegre e pensou, não, vamos ali pra Viamão, que é melhor. O nome já diz que eles são tranquilos, não. O nome da gangue. Eles são conhecidos por matar pessoas com esse método. Tá bem, ótimo. Homem morre baleado durante manifestações violentas em Londres. Aliás, coisa horrível. Vocês viram uma foto da London Eye pegando fogo ontem? Não, sério? Não viram isso? Mas chegou? Acho que não. Pois então, é aí que tá, eu vi essa foto e não tenho certeza se é montagem ou se é real mesmo. É montagem, que eu tava lendo agora. Porque pelo que eu sei, tudo tava rolando nos vilarejos, né? Na periferia de Londres. É um desserviço jornalístico, né? O cara que fez essa montagem aí, total, total. Quis representar que Londres tá pegando fogo, vamos botar fogo no London Eye, aí tu vê e acha que é verdade, né? É não, é realmente que tava bem feita a montagem. É norte e sul de Londres. Na zona 2, né? Agora já se espalhou pelo Tottenham no norte. Norte, Zona Liverpool. Sul também, morreu agora, esse Liverpool cara que morreu foi no Sul, e agora Liverpool também chegou. E aí os caras estão falando que o estopim, sabe qual foi? A morte de um cara, pai de família de quatro filhos. Né? Negro, pai de quatro filhos. Exatamente, e a polícia matou de uma forma muito estranha, assim. E aí a revolta, ela é racial e social. O primeiro-ministro estava de férias, cancelou as férias, está voltando e dos 6 mil policiais de Londres vai aumentar para 16 mil policiais. Cancelaram também o amistoso Inglaterra e Holanda. Mas é um protesto primeiro mundo, né, cara? Tu vê organizado, assim, né? Os caras não querem machucar ninguém, eles querem depredar mesmo, eles querem protestar assim, botando fogo em tudo. Tem 200 feridos, cara. Não, tem 550 presos. Tem 550 presos já, mas assim, feridos em conflitos com a polícia, mas não tem um cara, um civil, um cara que tava passando e foi atingido. E as fotos... No Brasil isso acontece em jogo de futebol, né? Dos protestantes que mostram o rosto, quando quase todos eles escondem, nota-se facialmente a cor negra e os muçulmanos imigrantes. Os indianos, é. Tem muito indiano em Londres. E é uma tensão que tem em todas as grandes cidades da Europa, cara. França tem redutos e subúrbios de imigrantes. A Bruxelas, na Bélgica, tem redutos, bairros de imigrantes. Então é uma tensão. Cara, em Berlim deve ter... Tem um bairro muçulmano, árabe, em Berlim, que fica ao sul de Mitte, assim, meio sudeste de Mitte, mas não é muito... Enfim, eu não fui lá e tal, não é muito turístico, então eu não conheci. Mas tem toda grande cidade europeia, tem aquele monte de imigrante que vai, acaba tendo filhos lá, e filhos se naturalizam, e daí tem essa tensão entre... Caras que não são de lá, caras que são de lá, que não tem emprego, e os caras que não são de lá, enfim, nessa tensão social que no Brasil a gente não tem ainda, né? Mas que em breve, com esse desenvolvimento econômico que o Brasil tá passando, provavelmente vai ter esses... A Europa lá, mais velha que a gente, bolivianos, né? sei lá, que vai vir pra cá. A Polícia Federal efetua 38 prisões no Ministério do Turismo. Meu Deus. O motivo da ação seria desvio de recursos, troço que não acontece no Brasil. Coisa nova. O secretário executivo da pasta, o número 2 na hierarquia do Ministério do Turismo, também foi preso. Cara, eu coloquei hoje no blog do Pretinho uma comparação de uma ponte chinesa e a ponte do Guaíba. É impressionante. Cara, né? Inacreditável. Abre, Maurício. Vai só no quadrinho. Não só pelo custo, mas ponte, como pelo tempo que ficou pronta. A ponte do Guaíba é um troço que não existe, né, cara? É ridículo a ponte do Guaíba. Comparação, Fetra, são duas... Não precisa ir lá China. Compara com a ponte Rio-Niterói. Não, não, mas é o custo da... É o custo e o tempo que ficou pro... 42 quilômetros tem a ponte na China e essa ponte do Guaíba é 2.9. Vamos arredondar para 3 quilômetros. O custo total da ponte chinesa, tá? 42 quilômetros. 2 bilhões e 400 milhões de reais. A ponte do Guaíba com 3 quilômetros tem custo de 1 bilhão 160 milhões. Ela tem 12 vezes o tamanho menor. E o custo é só metade. Não, e segue, mano. Segue os outros dados que são inacreditáveis. O custo por quilômetro, tá? Na ponte chinesa, 57 milhões de reais. O custo por quilômetro na ponte do Guaíba, 400 milhões de reais. É inacreditável, cara. Aí eu coloquei no... Na China, eles levam 35 dias pra construir um quilômetro de ponte. No Brasil, 503 dias. Que isso? Tá, alguma coisa tá errada. Aí um cara colocou no blog ali que a comparação não vale, que é uma comparação só de números, porque aqui são mais caros, tudo mais caro, tudo mais, olha, mas bota mais caro, bota tem que ser, né? Bota muito caro nisso, cara. Tá aí o tempo de preparo dela. E aí? Um quilômetro em que? Um ano e meio, cara? Mas é coerente, cara. É coerente. A realidade é diferente. Não dá pra gente comparar mesmo. Não dá, não pode comparar, cara. Não pode comparar. Não. Ter como referência de algo que seja possível, ok. Vamos descobrir de que forma se pode chegar nisso que eles chegaram e que se vê que realmente é muito bom. Agora, comparar achando que... Não. Só atrapalha o comparativo. Olha, mas a discrepância de valores e tempo, né? Eu também discordo, Pi. Mas são realidades diferentes. É o mesmo que pegar o nosso país com um outro país mil vezes pior do que o nosso e comparar que nós conseguimos determinadas coisas e esse outro país não consegue. Pega lá um país passando fome. É inadmissível, porque no Brasil não se passa fome mesmo assim. É um país do terceiro mundo. Não se pode comparar realidades diferentes. Mas é que a gente parte do seguinte princípio. Nós temos, assim, uma matéria-prima, tá? Para fazer, para construir alguma coisa, tá. E pessoas que vão usar essa matéria-prima para construir alguma coisa. O dinheiro tem aqui e lá, o mesmo dinheiro. E aí, não, o material para... Não é o mesmo dinheiro, não é o mesmo valor do dinheiro, não é a mesma cultura, não é a mesma educação. O material para fazer a ponte é o mesmo. A forma que fazem é diferente, é completamente diferente. O que se pode ter, repito, como referência é: se é possível que alguém faça, é possível que outro faça. Mas não vamos querer comparar dizendo que agora teria que ser possível fazer. Não, isso envolve uma coisa muito maior do que simplesmente olhar lá na China um troço bem maior com um custo bem menor. Não, tio, é um erro da nossa parte. Me desculpa, tá, mas nós não podemos... Tá, acho que é um acerto, então, a gente demorar 504 dias para construir fazer um quilômetro. Não, acabei de dizer. Que bom que existem pessoas que têm a capacidade de fazer. Nós ainda não temos. E o nosso dinheiro, a nossa forma, a nossa maneira de viver ainda não consegue chegar nesse ponto. Mas é a gestão disso, cara. A Arena do Grêmio é uma multinacional. Está ali e vai fazer um estádio. Em 2 anos já tem obras absurdas, como desde o dia que começou. Sim, mas não bom. É um dinheiro nacional. Mas essas não obras... Não é um projeto tão simples que não tenha vindo de fora. Mas porque aqui é difícil. Nessas obras grandiosas, muitas multinacionais estão envolvidas. As grandes construtoras, elas estão envolvidas. E o capital para se fazer uma obra dessa não pode ser... Não, o custo não pode ser tão diferente, cara. É uma obra, basicamente, o material é o mesmo, sabe? Não tem muito como... Não, resumindo, qualquer comparação que a gente faça, a gente está querendo dizer que no Brasil se rouba. É isso aí. É isso que a gente quer dizer. Bom, isso aí é outra coisa. Mas eu não tô baseado nisso. Sim, mas o argumento é sempre esse. Quando a gente compara... Então, peraí, deixa eu só te fazer uma pergunta. Então, tudo que vocês falaram aqui foi para chegar... Num ponto dizendo que estão roubando. É que é esculhambado, falta comprometimento, falta alguém que diga, não, olha aqui, ó, nós vamos fazer um quilômetro em 45 dias. Falta comprometimento, cara. Falta gente pra fazer. Eu não tava falando de roubo também. É que eu acho que é muita discrepância, é isso que eu acho. Olha, dois países em desenvolvimento, a China também tem os seus problemas sociais grandiosos, né? Assim como o Brasil, só que a construção de uma ponte lá é mais barata e demora menos. Aqui no Brasil é muito mais cara e demora mais. E outra coisa, uma ponte de 42 quilômetros é ligar Porto Alegre e Gravataí, velho. Sabe? É muito maior, obviamente, de uma Bahia. Eu não tenho conhecimento de engenharia, não tenho noção de valores. Não sei fazer ponte. Não sei fazer ponte. Mas não acha estranho? Apenas acredito. Não, é a minha opinião. Apenas acho que comparar não leva a lugar algum. Vamos ficar quieto, querido. Então vamos ficar quieto. Vamos ficar todo mundo quieto. Um levantamento feito pela Federação do Comércio de Santa Catarina apontou que a galera de Joinville pretende gastar em média R$101 com o presente do Dia dos Pais. 101? Ah, esse um aí. O setor do vestuário está na preferência dos consumidores, seguido pelos calçados. Agora, lendo este destaque aqui do Clique RBS, me surge a dúvida. Quanto pretende gastar o pessoal de Floripa? Porto Alegre, Gramado, Santa Maria, Passo Fundo. E Juiz, como é que fica? Eu, 50 pila, o pai tá bem já. 50 pila? 50 pila, o pai já tá fechado já. Tu não tem curiosidade de saber lá em não, Palhoça? Quanto é que vão gastar? Não tenho pai, cara. Não, mas independente, também. A curiosidade é. Mas tu é pai, cara. É, vou ganhar lá um papel de pão. Tu não vai ganhar papel de pão escrito. Tu não ganha nada, te amo. É o maior presente que o pai pode ganhar, um papel de pão escrito te amo. O que eu quero mais, cara? O Marcos, ele tem trauma com essas datas, assim, Natal. Dia dos pais não ganha presente. Tá, dia dos namorados, então, é deprê. O Marcos só ganha presente dia de finados. Um dos presentes mais legais que tem pra um pai é ganhar a mãozinha do filho, assim, daquelas tintas, do papel, quando vem da escola. Eu ganho umas contas, às vezes chega umas contas lá. Ó, papai, pra você. 1:21, seu Marcelo! É verdade, amigo, um americano foi preso com 25 calcinhas escondidas debaixo da bermuda. Mas o que é isso? Ele tava usando todas as 25? Foi acusado de roubo. É verdade. Roubou 25 calcinhas, amigo. Roubou do Vando. Quem aqui nunca foi tomar um banho e encontrou uma calcinha, né? É verdade. Tem calcinha, acabou se enrolando. É verdade. Maurício Amaral já fez isso. Amarelinho, né? Quem é que não se vestiu de calcinha uma vez? É verdade. Não, eu já me vesti mais de uma vez. De curiosidade. Usei mais de uma vez. Minha mulher pede, eu uso. É verdade. Deve ficar lindo. Deve ficar uma coisa bonita de se ver. Demais. Cala a boca, Marcelinha. Fio dental, tu usa. Fio dental é muito desconfortável. Não, fio dental é desconfortável. Fica ali atiçando, sabe? Eu gosto da bege. Calçola. É verdade. Mel. Cor da pele. Ai. Um americano é preso por matar e comer seu próprio porco de estimação. É verdade, tadinho. E o pior, era o porco do vizinho, amigo. Ah, não. É verdade, mas não era de estimação dele. Estimação do vizinho. Do vizinho. Aconteceu em Panacea. Ah, lá tem muito porco. Na Flórida. É uma panacea. É verdade. Suspeito alegou que o animal havia invadido sua propriedade. É verdade. E matou e comeu. Sabe como é que é o barulho de porco? Ah, tem um cara que faz aqui melhor que eu, né? É verdade. Não veio hoje. Não é matar hoje, e comer, né? Americana descobre traição e joga jipe contra carro do marido. Meu Deus! Acontece muito isso. Fica as dica, mulheres, hein? Se enlouquecem. Não dê jipe pra sua mulher, né? Sabe quem era o cara? Quem? Ed Johnson. É louco. É verdade, é o grande Ed Johnson. Jogou na Copa do Mundo de 2006, o Potter viu ele. Ed Johnson? Lá na Copa da Alemanha? Não, não tava lá, meu. Não foi em 2006? É verdade. Ed Johnson jogou na seleção dos Estados Unidos? É verdade. Oh, Ed. Na Copa do Mundo de 2006. Traiu a mulher? É verdade. E aí a americana, a mulher dele pegou o jipe e jogou pra cima do carro dele. Jogou pra cima. A filha do casal, de 5 anos de idade, tava no jipe. Ai. E aí? Caramba. Janelle Johnson deixou a cadeia após pagar a fiança de $3,000. Ninguém se machucou. Boa. Que bom. Menos mal. É verdade. É igual a ex-mulher do Adriano Imperador. Quebrou, lembra? Tudo. Que ela foi lá, descobriu que o Adriano tava numa festa, foi e quebrou o carro de todos os amigos. E aí o Adriano amarrou ela numa arma. O Adriano disse, como é que tu chega assim na minha boca? É aquela que tá na fazenda agora? A Joana. Que coisa horrível aquela mulher. É, tu é que é bonita, porra. Mulher feia, diz cara. Que o bom parece um homem. Kleber. Bambam? Não, Kleber. O João Kleber. João Kleber. Esquece bom mesmo, que é o bom, né? Com tá dando show, cara. Padre Washington. Ele tá dando show é lá. É bizarro, cara. É bizarro. Compara, é muito bizarro. É bizarro. É a cara da Record. O Deco e o Muralha ficam lá no apartamento, lá só vendo a fazenda. Deco e o Muralha. Só no apartamento, só vendo a fazenda. Que vida, hein, cara? É a cara que dele. Que vida tem o tiro. E torcendo pro João Kleber. Que vida tem. Eu gosto dele. Dino Marcos. Deco falou que gosta dele, que ele é amigo de todo. Vem os caras falar mal de outras pessoas lá na casa e o João Kleber. Não, sou amigo de todo mundo. Isso, não vai trair o João Kleber, cara. O João Kleber que tava foragido fora do país em função daquele quadro que ele fazia, aquele programa que ele fazia. Fidelidade. O teste de fidelidade. Caramba. Foi comprovado que era tudo armado. Tudo armado. Ainda bem, né? Teve que ir embora. Aí foi pra Portugal apresentar o programa lá em Portugal. Cara, eu gravava esses quadros. Porque a mulher que eles botavam a prova lá do outro ali era impressionante. Não tinha o cara falar, não. Era tudo armado, cara. Gente, ainda tudo bem. TV é uma mentira. Ufa, ainda bem que era armado. TV é uma mentira. Posso ler uma piada? Piada do Pote! Apoio! Restaurante Merci Beaucoup! Pra pagar tem que dar o cartão! Quem manda é a Aline de Brusque. Desagradável. E a mãe da Aline lá de Brusque fez uma sacanagem com ela. Por quê? Botou o nome dela de Aline com H no começo. Aline. Aline. E ela fala Aline. Aline. Ou seja, Aline. É só tem H na frente? Aline. Tem H na frente. Então é Aline. Mas ela disse não. Não, é Aline. Tu, não é tu que fala, chama Honda de Onda? Uma é, moto Honda? Não, mas é que é com A. Aí o A. H com A fica Rá. H com O não. Ah, tá. Ah, bom. N depois. A gramática de sim. Professor Mr. P. Sim. Mas porém. Professor Girafales. É. Cara do professor Girafales, né? Não, é o escritor do Zorro. Também, é um tá. Misto. Mas ela escreve aqui, enfatiza que é a Aline. Vai, Aline. Faz o serviço. Uma aí. Senhora entra num elevador no qual já havia um senhor esperando pra chegar até o andar desejado. Logo após que a porta se fecha, o homem solta um escandaloso e fedorento pum. A mulher indignada fala: que falta de educação, Porã! Fazer isso na minha frente! E aí o Porã imediatamente responde: me desculpe, não sabia que era a sua vez. Meu Deus! Essa me lembrou teus primeiros momentos no Pretinho Básico. É, Potter o Brasileiro. 2004? 2007. 7, né? 2007, 2007. Dia 2 de abril de 2007. Né? É. Mas esse eu não participei desse programa aí. Não, no primeiro? Ele, tia, ele lembra? Pegando o clima, né? Esportes, te aclimatando. É, aí participei a primeira vez. Você sempre fica atrás, por trás. Já era bem diferente, hein, Potter? A mesma pessoa, porra. É, mudou mais muito. Mais magro. Mais vamos ver muito. Aí, Mr. P, o que tem? Pepes, meu nome é Paloma. Paloma Melo. Sou de Santa Maria, tenho 18 anos e quando lerem este e-mail, talvez eu já tenha 19. Faço aniversário em 24 de agosto, ainda não. Não, que dia é hoje? Aqui é um imediatismo, o cliente é atendido na hora. Sim. Que não fica na fila. Gosto muito de ler e esses tempos li um livro de um escritor indiano. O nome do livro é Amor e Liberdade. Relacionamentos, né? O conteúdo foi fantástico. Veio na hora certa pra mim. Mal. O escritor diz que existem dois tipos de amor. O amor doação, não espera nada em troca. É aquele que faz que você esteja querendo compartilhar. Ah, tá. E o amor dependência, aquele onde você necessita o amor do outro. Esse amor doação é complicado, não esperar nada do outro, né? Acredito que seja da natureza humana desejar um retorno. Eu quero aprender a ter esse amor doação. Mas acho que isso acontece em algumas fases das nossas vidas. Quando estamos felizes, quando aprendemos a nos divertir sozinhos, sair pra balada, mesmo que sozinhos, porque nesse dia a gente se basta. Então, pretinhos, gostaria de saber a opinião de vocês sobre o amor doação. Gosto muito de vocês, escuto sempre que posso. Abraço a todos, felicidade e amor às vezes. Todo amor é doação. Todo amor é doação, né, tchê? Qual é o outro amor que ela falou que tem? É, amor doação e o amor dependência. O dependência é ruim. Eu tenho amor dependência, Magnato. Eu acho que o melhor a maioria das pessoas vive, e é verdade, esse amor dependência. A maioria é assim. É, né? Que aquela coisa meio doente até, né? Não, é que esse amor que todo mundo... precisa. Sim, tanto é verdade que quando tu diz que tu tá apaixonado por alguém, tu tá dizendo que precisa desse alguém pra ti. Mas ela não que inventou. Que tu julgue que tu seja importante pra essa pessoa. O escritor, esse é o amor doação. O escritor do livro que inventou essa história de amor doação e amor dependência. Claro, a teoria claro. Dele. Mas esse escritor não ama ninguém. Porque vocês sabem que na Bíblia, não sei qual é a língua que a Bíblia é escrita, aramaico, grego. Portuguesa minha. Tem três palavras que definem o amor na Bíblia, que é o Eros, que é o amor de homem e mulher, né, o erótico. Tem o ágape, que é o amor de Deus, que é o amor espiritual. E tem tipo um amor de amizade, assim, tipo filo, sei lá o que é. Como fez bem parar de beber pro Marcos, né? Para de beber e vai ler a Bíblia. Mais de economia. É demais. Mais de geografia, tudo. São os três amores. Então, tipo, segundo a Bíblia, assim, ou segundo, sei lá, essa teoria, são três amores. O amor de amizade, de amor de simpatia, de amizade, amigo. O amor entre um homem e uma mulher e o amor que transcende, o espiritual. Que é o a Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio filho pra, que né, coisa, pra morrer hein? Pela humanidade. Bom, demais. Nunca esperei ouvir isso do Marcos aqui no programa. Tem uma frase da Bíblia que eu decorei, posso falar, Alexandre? Pode. Não, melhor não. Não vou agora, nesse momento. É isso, Paloma Mello? Mandou isso. Bem a Paloma. Bem. Paloma Mello, eu fiquei impressionado bem. Que hoje o Marco sabe até onde estão os imigrantes nos países desenvolvidos. É, eu fiquei ouvindo. É verdade. Eu aprendi um pouco mais. Não, ele viajou, né? Se não é verdade, é muito bem mentido. É como a gente não sabe nada, é aquele chute na mesa de bar. É isso. Cara, quem fez o gol da Romênia em 93 contra a Itália foi o Agi. Foi o Nababesco. Mas tu não fica assim. O cara sabe. Olha, você sabe que eu ouço, não significa que eu acredite. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Com intercâmbio inteligente, Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. Olá, velhinhos. Venho através deste anunciar minha casa em Nova Petrópolis. Ah, que delícia. Que beleza, na Serra. Casa com dois dormitórios, sala de estar, cozinha, garagem com churrasqueira, um banheiro, espera para água quente. Na Serra, espera para água quente. O que que espera? É que não tem água quente ainda. Tem espera, tipo assim, não, tem água quente, espera. Não, mas não, já é uma evolução, já tem uns encanamentos. Sim, claro. Falta um aquecedor. Só o Junker. Evolução comparada à África, sim. Falta o Junker. Mas o encanamento é complicado, cara, se já tem um... Sim, tem espera para água quente, é isso aí. O piso do dormitório é laminado, demais peças da casa com porcelanato, ótima posição solar, bem arejada, sem edificações altas nos arredores. O terreno de esquina com 452 metros quadrados. Eita! E a casa tem um aninho de uso. Envio fotos pelo e-mail vendocasaNP de Nova Petrópolis. vendocasaNP@gmail.com. Muito bom. Duas dúvidas, piso laminado. Piso laminado é aquele que imita o tabuão. Ah, tá. Né? Não é o top. O top é aquele outro lá. O top é o tabuão. Não, o top é o tabuão mesmo. Não, aquele porcelanato. Porcelanato é outro. E o que são que dois pisos. O porcelanato é um piso frio. Tá. Que é aquele piso que gelado, é né? Vidro, como se fosse vidro em cima, tá ligado? Esse é o top, né? Esse é o caro. O cara que tem dinheiro... O top é o porcelanato aquecido. Tem várias categorias, né? Tem o classe A, o classe B. Vai botar porcelanato. Dodge tem o quê? Pô, a casa do Dodge é porcelanato AAA, cara. AAA aquecido. Come into my life. Come, stay with me, nobody love me. Tem um espanador aí, bora. Ô meu, deixa eu dar um toquezinho por falar, nós estamos cantando gala nesta sexta-feira. Olha. Agora tem mais uma reunião dançante no Segredo. Vai tocar o gala? Vai tocar gala. O Segredo, que passou por uma reforma bacana, a casa estava pequena para os eventos que promovia, passou por uma reforma, está maior, mais amplo, mais bonito ainda, e nesta sexta teremos a reunião dançante numa espécie de reinauguração do Segredo. Deixa eu aproveitar, deixa eu mandar os parabéns pro nosso querido Diogo Carvalho e seus sócios Lela e Diego, que estão comemorando hoje um ano dos Destemperadinhos. Ah, que massa! Destemperadinhos é o braço dos destemperados. Pra crianças. É, de infantil, comidas infantis. São child friendly. Então estão comemorando hoje um ano de Destemperadinhos. Muito abraço legal. Aí, Diogo. Muito legal. Vendo C3 modelo exclusivo, ano 2011, 16 mil quilômetros, carrinho tá novo, o modelo é o mais completo que a versão GLX, que é o básico. Tem farol de milha, airbag duplo, sensor de estacionamento, estofamento aveludado, além de direção elétrica, vidros e travas elétricas e ar-condicionado. Tô pedindo 37.500. Interessados, mandar e-mail para Vendo C3 Exclusive, exclusivo com X. Exclusive 2011. Vendo C3 Exclusive 2011, @hotmail.com. Tem algum carro que é inclusive? Inclusive? Inclusive, vidro elétrico. Pode ser boa essa, hein? Esses dias eu tava em Joinville lá, fui ver um ônibus lá. Aí o ônibus assim, Sweet Clash Gold Suckers. Como é que é? Os caras pôs Suckers nome. First? Suckers First. Como Suckers First? Que isso, cara? Suckers First? Suckers First? Mas que coisa, Sweet não era Ladies First? Sweet Class Suckers Gold Ladies Suckers First. Mas é uma loucura esse ônibus. Não, pera aí, cara. Tu tá andando de ônibus, querido. É, não. Não mas... põe nome bonito em ônibus. Ônibus. Tem pessoal que anda de ônibus e faz excursão. Pessoal de banda, pessoal que se reúne pra fazer espetáculo e viajam de ônibus, vão em cada ônibus. É verdade. Leite, ônibus leito com suíte. Banheiro de hidromassagem. Filho, tava o ônibus dos garotos da rua, acho que a gente foi. foi embarcado. Garotos de ouro, pode garotos ser? Garotos de ouro. Não, é, desculpa, não. Tinha garotos. É que eu tô meio lento hoje. Olha, eu... Ah, fala, mano. Que tá baita lento, ônibus os caras, meu. É, eles estavam abertos, estavam descarregando, tava tudo aberto. Cara, é, vários quartos, assim. Sim, suítes, cara, né? Demais, o Jota Quest também tem. Demais. Jota Quest tem um busão grande. É. Cheio de quarto, que mais tem a cama. Isso eu mesmo. Já visitei a fábrica da Marco Polo, é uma coisa inacreditável. Que, cara, neste momento, todos os funcionários e diretores e executivos e presidência da Marco Polo nos escuta. Muito obrigado pela audiência. As secretárias eles da Marco podiam mandar, né? A gente grande viaja abraço tanto aí pros dois estados, um ônibus de graça. Já mandaram um pra cada um de nós, né? Era brinquedinho. Ok, mas verdade, a gente merece. Eu quero uma cama de casal pra mim. Por que de casal, Potter? Eu e Porã. Porque ele vai casar. Eu e Porã. Ah, ele... Tu tá me complicando. E aí, Almirzinho, tá termina pra nós aí os classificados, então. Quem mandou foi o Eliaquinho. O Eliaquinho, Eliaquinho é... Araújo? É o cara que foi lá na Joinville lá. Teve na balada o Eliaquinho. Muito gente boa. Teve na balada. Tudo é o banco ejetor pra carro, gente. Ô, bacana. Legal, bacana. Vê que vai bater, ejeta. Vê que vai bater, ejeta. Passa por dentro do para-brisa. Ah, pra frente? Não pra tem frente. Um teto solar? Não, não, ele ejeta contra o para-brisa. Ah, mas é meio perigoso, não é? Mas pra quem ia se machucar numa batida, pelo menos voa. Mas isso só aí, no vidro, vidro, qualquer vidro carro quebra tem, tá, depois que ejeta, tu voa, daí cai. Aí, é, aí é suerte. Tira ah, o tira ah, o cinto de segurança. Não, daí cai no chão. Ah, com o banco junto? Com o banco junto. Mas o banco passa pelo vidro? O banco passa pelo vidro, porque grudado ele, em porque... ti. Posso dar uma sugestão? Bota umas rodinhas no banco. Mas, ah, bom, melhor, boa. Aí o carro, o banco cai e segue skateando. Boa ideia. Isso vamos, é bom, hein? Vamos pensar na Serra do Rio do Rastro, vai fazer um sucesso aí. Boa, boa. Tá bom, já sai descendo. Primeiro cai o retrovisor, né? Porque senão atrapalha na hora de... É, o retrovisor ali queria dar uma trancada, não. Será que é? Só me explica o que, que é o retrovisor. Aquele espelhinho. Espelhinho que a mulherada usa pra passar batom, retocar maquiagem dentro do carro. Aquilo que cor? Não vai atrapalhar aquilo ali. O sistema é muito caro, é mais de 2 milhões da ponte do Rio Guaíba. Ah, é muito caro pra cair o negócio ali, né? Mas não podemos comparar, não podemos comparar. Tá usando personagem. É uma nova moda no programa. O uso dos personagens pra falar o que quer dizer. Realidades diferentes. É verdade, eu vou falar. Coisa mas então entra na Mickey Mania lá, querido, que é o sucesso. Tá bem, é o Mickey Mania. Voltamos em seguida. Tu perguntou do preço médio, do valor do Dia dos Pais, responderam aqui pra ti, ó. E aí? Chapecó, R$131. Pô, custo de vida mais alto em Chapecó do que Joinville. E a média de Santa Catarina é R$96. Pessoal do Sindicato do Comércio, outros comerciais ouvindo aqui o bacana, obrigado, e mandando galera no Twitter. E se você quiser colaborar com os desclassificados do Almir, mande a sua sugestão de oferta para pretinhobásico@atlantida.com.br. Muito bem, voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela audiência. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida de rádios para todo o sul do Brasil, para todo mundo, pelo atlantida.com.br. Estamos com Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão, se beber, não dirija. E seu pai merece falar muito mais. Seu pai merece um celular Tim da Colombo, doutor Alceu. Doutor Peter! Só tem pai vivo, doutor Alceu. Mas não dá pra ter, né, doutor Peter? Mas por que que não, doutor Alceu? Já tô muito velho. Capaz, doutor Alceu. Quase eu não tô vivo. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Manda bala, doutor Alceu. O Inter tá indo, doutor Peter. Pra Buenos Aires. Tá indo pra Buenos Aires. Tá embarcando agora rumo a Recopa. Pula mesmo. O senhor não vai, doutor Peter? Não, doutor Alceu, não vou. Vou ficar por aí. Tem que trabalhar, doutor. Não tem essa liberdade, essa facilidade. Sou empregado, sou funcionário, bato cartão. Tem que estar aqui, né, doutor Alceu? O doutor Lelê tá indo, né? O doutor Lelê não tem nada disso que eu tenho, né? Ele não bate cartão, não é funcionário, é patrão ainda por cima. Esperar que ele traz o azulzinho pra mim lá. Pô, se o senhor ligar e pedir, ele traz. É mais barato certo, lá, né, doutor Pi? É, vocês viram que nem o Inter sabe como é que vai ser o regulamento da final na relação de gols, aquela história. Mas de... Ontem à noite... A Comebol não publicou, não tem, não sei quanto lugar. Ontem à noite a gente discutiu isso no Bola nas Costas aqui do Rio Grande do Sul. E aí o Eduardo Gabardo, que tava com a gente, que é um dos caras da Gaúcha, né, que fica com a gente, no rodízio, ele ligou pro Inter e pro Adriano Loss, que é o cara que cuida dessa parte de estrutura das viagens. A família Loss tá... E aí ele falou que é igual às finais de Libertadores e de Sul-Americana. Gol qualificado, então. Sem gol qualificado. Sem gol, na final. Não tem na final. Valendo, pelo que eles estão dizendo, valendo como foi a partir do ano passado. Que não o anterior tem... ainda ao ano passado. Era o gol qualificado. Ou seja, não tem gol qualificado, tem um saldo de gols, obviamente, né? Se o Inter vencer, perder de 1 a 0, vencer por 2, ele é campeão. Porém, não tem um gol qualificado, e aí se houver empate nos critérios, prorrogação e aí empate. É. E a RBS comprou, né, doutor Peter? Vai passar na RBS também. Na TV Gaúcha? Doutor Brito, vai narrar, exatamente. O Somália Cachaça já tá em Floripa, doutor Peter. Que beleza. Vai acertar com o Pigarete. Olha, Somália Cachaça. Ele chegando agora. Somália Cachaça, ele aqui, ó. Negão. Não, é o que jogava no Grêmio. É o que jogava no Grêmio. Ah, não acredito. É o novo atacante do Pigarete. Ele era o artilheiro da Série B pelo pior time da Série B, o Duque de Caxias. Parabéns. É, Figueira. Ah, ontem tu tava de folga, Pedro. Ele precisa de um atacante, tá certo? Somália Cachaça. Tá certo, Figueira. É porque ontem nós falamos a mesma coisa, que o Pierce e o Porã não tava aqui aceito. Eu não tava. Ah, é. E aí nós comentamos já. Não, porque o Figueirense, ele tem o pior saldo de gols da... Não é saldo de gols, a pior quantidade de gols marcados do Campeonato Brasileiro. Pior ataque do Campeonato Brasileiro. Acho que é o pior segundo que o do Grêmio. Pior. Acho que é o segundo pior. Acho que tem, sei lá, 13 gols e tem algum outro time, Atlético Goianiense, com 12 gols. Mas assim, de todos os times do Brasileirão, o Figueirense é o que menos faz gol. Tem que contratar uns atacantes aí. Agora nem que seja Somália. Esse Elias aí me agradou. Esse Elias aí meteu duas puxas de esquerda, dois golaços contra o Atlético Mineiro. Tomara que mantenha assim, né? Era isso, viu, doutor Pedro? Tá atacante, bom, doutor, né? Nocio, muito obrigado, camisa tá? 10, camisa 10. Toquezinho pra rapaziada aí que tá prestes a renovar ou contratar o seguro para o seu carro. Não deixe de pedir pro seu corretor cotar com a HDI. Não deixe de pedir. Desde que a gente começou a falar aqui da HDI no programa, no Pretinho Básico, tem muita gente economizando até 20%, coisa de R$500 de diferença no seu seguro. É uma grana, né, mano? 500 mango, velho. Pagar mais caro pra quê? O melhor é que com a HDI você tem o HDI Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera o conserto do seu carro em minutos, sem enrolação. Por estas e outras, que a HDI é líder em várias regiões do país, com mais de 1.200.000 veículos segurados. Então peça a cotação da HDI pro seu corretor, você vai ganhar tempo e dinheiro. HDI Seguros escolheu o Pretinho Básico para liberar aqui estas grandes ofertas e promoções. É de Bate Pronto, consulte seu corretor, Porazinho. Muito bem, numa escola em algum lugar do Brasil. Isso é uma piada? É uma piada velha. Piada velha do Porã! Poços artesianos umbu! Como pode umbu ser tão fundo? Epa! Numa escola em algum lugar no Brasil, a professora pergunta ao aluno: ô Vander Creyson! Vander Creyson! Diga aí um verbo! É bicicleta, professora. Não é bicicleta! É bicicleta! E bicicleta não é verbo, Vander Creyson! Depois perguntou ao segundo aluno: ô, Elvis Presley! Elvis Presley! Com H. Diga aí um verbo, Elvis Presley! É plástico, professora. Putz. Não é plástico, é plástico! E plástico não é verbo! Putz. Professora desesperada perguntou ao terceiro aluno: ô, Janedilson! Ô, Janedilson! Diga aí um verbo! Hospedar, professora. Muito bem! Boa, finalmente, muito bem! Agora diga uma frase com o verbo que você escolheu. É hospedar da bicicleta, são de prático, professora. A vida de professor é... Em hospedar, cara, hospedar da bicicleta, olha só o que escreve o nosso ouvinte de Floripa aqui, o Rodrigo Halpe. Pedalando com Porã. Boa tarde, galera do Pretinho, meu nome é Rodrigo, moro em Floripa, empolgado pela atitude do Porã em perder peso, resolvi me mexer. Olha aí, rapaz. Comprei uma bike, tô indo trabalhar com ela e me alimentando de 3 em 3 horas, com isso perdi 5 quilos em 38 dias. É possível. A vantagem de ter uma bike, um carro a menos na rua, não paga estacionamento, não gasta combustível, não paga IPVA e não precisa fazer seguro. E ainda perde peso, diminui problemas de pressão, circulação, problemas cardíacos, entre outros. Você tem mais disposição para tudo, só tem a ganhar. Não tem dinheiro para comprar uma bike? Então use seu Vale Transporte, é o que eu faço, parcelei a minha. Não compre qualquer bike, vá a uma loja especializada e se influenciará na qualidade dos exercícios. Gastei 1.150 com a bike e acessórios, parcelei em 6 vezes de 191. Não é. É uma baita bike, faz 38 dias que estou pedalando diariamente, 30 km por dia. Olha que beleza, o cara começou com 105, hoje está com 100 quilos. Bom. Ele não passa mais fome porque come de 3 em 3 horas, se alimenta bem. Que beleza, olha isso, cara. O Porã fazendo uma geração chata. O Porã passa a ser o nosso Zeca Camargo. É, mais ou menos. Que beleza, isso. Porazinho. Parabéns, viu? Há uma grande diferença entre eu e o Zé Castelo Camargo. E o Piangas é a Renata Ceribelli. Parabéns, Rodrigo Raup, aí pela atitude, cara. Muito bom. Vamos, vamos começar em Blumenau já agora a pedalada com o Porã. Pedalada com o Porã. Blumenau agora, pode, né? Pode ser. Convocar as pessoas. Pedalando, pedalando. Que horas nós vamos pouquinho chegar? Vamos convocar o não, pessoal no hotel, na não, na manhã hotel seguinte a balada. No domingo, né? Ah, isso, ah, é mais sadio. Claro. Pode ser, pode ser. Às 8 da manhã a gente toma o café e vai pedalar. Domingo de manhã é o momento do esporte na semana. As maratonas são no domingo de manhã. Consigam as bicicletas. Fazer o seguinte, nós vamos pedalando de Blumenau a Navegante. Vai ser antes ou depois do mamaço? Não, depois. Não, mamaço. Que horas que rola mamaço? Mamaço é à noite, à noite. Aí, ao amanhecer, então nós vamos... até sexta-feira a gente divulga o hotel que nós vamos estar em Blumenau. Ah, e convocamos as pessoas para as 8 da manhã. Vê não, um pouco mais cedo, né? 7. Domingo? Chamar o Porã na recepção. 7 para chegar às 8. 7 para chegar às 8. Pode me chamar na hora do café lá. A gente toma um café, o iogurtezinho, o cereal. O Porã, convocação geral em Blumenau. Bonito, cara. Vê quanta coisa, né, cara? Mas só o Porã. A balada do Prejinho chega numa cidade e revoluciona. Uma série de eventos. Demais, a gente tá fazendo amamentação. O mamaço, né? A pedalada e em breve não, teremos o mamaço, mais alguns programas. Doação de sangue. Doação de sangue. O mamaço não pode ser contigo, porque aí mamaço, pedalada. Não, o mamaço é com o Potter, né, cara? Não, quem não tem tedinho aqui é o Potter. É. O Potter faz o mamaço. É, o Piange que tem tedinho comigo e agora emagreceu, né, cara? Sujeito foi num clínico geral que tava com o testículo esquerdo inflamado. Hã? E aí o varicocele é o nome disso. Clínico geral foi dar o nome? Varicocele, não, varicocele é varize no testículo. Ô, cara, para, daí. É isso, cara. Não vais me dizer que o teu instrumento ficou avariado. Não, não, não, eu tô tranquilão. Tu sabe disso porque tu tens. É porque eu tenho literatura o nome disso. Eu vou te dizer uma coisa, eu operei isso aí com 12 anos. Tu tem varicocele, por exemplo? Com 12 anos eu operei. Sério? Com 12 anos eu operei. Então foi ali que eles tiraram um pedacinho. Ali tiraram um pedaço. Erraram. É, deram uma, foi erro médico. Bah, desculpa, continuando, ô, Piaga. Cara, deve ser bonito, né, um saco com varize, cara. A coisa mais linda do mundo. O cara pegando o Mônica, cara com bago esquerdo inflamado. Claro, uhum, a bolinha. Tava tão bonito. Tomatinho, tomatinho. É a palavra, né? Tava bom. Tomate, é tomate cereja. Ele vai no clínico geral, não, tem que ir no especialista, né? Claro, dá um cartão pra ele, do urologista. Diz que troca, cara. E dá um cartão de uma advogada. E aí ele chega na sala da advogada. E a qual era o testículo esquerdo? Esquerdo. O que eu posso ajudar? Posso te ajudar? E o sujeito abaixa as calças na hora, né? Ó, como a senhora tá vendo aqui, tô com uma inflamação no testículo esquerdo. A advogada se indigna, começa a gritar: meu amigo, a minha especialidade é o direito! E o cara: porra, vai ser especialista assim, lá na puta que pariu! Puta que pariu! Que beleza! Muito legal essa. E aí, piada. Mr. P, o que tem aí, querida? Passou por mim. Aquece, Porã! Vai, KG! Que KG, cara? KG não tá aí. É que o Porã tava, o Potter tava pegando ar pra ir, tu mandou o Pi. Ah, não, eu não mandei. Eu sugeri que o Pi falasse, mas se o Potter quiser falar, fica à vontade. Fala aí, pô. Aqueceu, vai. Não, acho que o do Pi é mais legal, que é uma piada de português. Tá, então. Tá bom. Agora pra gente que ele é piada de português. Então vamos lá. É o Mr. Pi. É o Mr. Pi. É o Jacomi. Ai. Pois bem, Cristiano Manualdo entra no ônibus. E o ônibus ali completamente vazio. Vazio, vazio, só ele. Aí, sentou no lugarzinho, bacana e tal, dia chuvoso. Tipo hoje. O dia de hoje. Assim. Vento, chovendo, chovendo, chovendo, no meio do caminho, puf, começa uma goteira, pim, em cima da cabeça do Cristiano Manualdo. Pof, pof. E ele firme ali, firme, sentadinho ali, firme. E aquela goteira ali na cabecinha dele. Tof, tof, tof, e assim vai, e assim vai. E daqui a pouco o cobrador se indigna, não aguenta, né? Ô, meu senhor! Ô, meu senhor! Escuta, uma goteira aí na sua cabeça, troca de lugar. Ora, pois, mas eu bem gostaria, mas não tem ninguém pra trocar. Quem mandou? Ninguém. Ai. Muito boa essa piada aí. Gostou, né? Eu vi no Zorra Total hoje sábado. Foi um dia de piadas boas. Sabe que o Zorra Total tem uma audiência grandiosa. Absurdo. Sim, muito. Sim. Absurdo. Tem um cara dando show no Zorra Total. Por causa daquela o nome dele é Rodrigo Santana. Muito bom, que cara. Que faz a bicha no metrô, aquela, isso, a travesti no metrô. Sensacional. O cara tá dando certo, então. Tá dando certo. Dedé falou pra gente sobre esse cara aí. É, esse cara aí é o novo fenômeno do Brasil, do humor. É da família Santana. Ah, se a gente pudesse contar as histórias do Dedé. Ah, que é o bordão, é o bordão, aí como eu tô bandida. É essa aí. A Paulinha manda um e-mail: meu nome é Paulinha, agora chegou a vez de nós. nós. Mulheres. É nós. Nós, mulher. Nós, mulheres, desafiar no duelo de frases e mostrar. Agora eu quero ver. Temos muito mais sentimento em nossas frases. Agora sim, um embate de mulher pra mulher. Mulher pra mulher. Sabe o que o elétron falou pro próton quando eles estavam se separando? Um elétron falou pro próton? É. Não. É nós! Ai, é mois. Boa, é boa piada. Pô, é tem boa. Que saber química, pô. É boa piada. É mois. Posso mandar a frase da menina? Que o elétron atende ao telefone. Prota! Quer, mano? Frasezinha. Frasezinha. Claro. Professor vai pra área técnica e apenas observa. Como é o nome dela, Pianjo? Paulinha VIP. Paulinha VIP? É a Paulinha VIP. Olha, é o site Paulinha. Dela. Tem o e-mail? Tem o número dela? Passa o número dela pra mim, Magalhães. Ela escreve o seguinte: a vitalidade da vida. A vitalidade da vida. Começou mal. Muito mal, mas você já detonou no pobre do ouvinte no início? Calma. Tem que detonar. Eu vou trocar a frase. Pode ter uma virada na frase. Pode. Eu vou trocar a frase. Tá, não, vai da Paulinha, eu gostei. Geralmente, cara, quando tem a virada, é legal. Porque eu acho que a vida é vital pra todos nós, né? A vitalidade da vida não está no ato de fazer, mas sim no de recomeçar. Ai, que saco isso. Era isso, né? Já que é pra Paulinha VIP, uma frase VIP para maiores de 15 anos. Mandar um abraço pro meu amigo Gonzinho. Gonzinho, um abraço, querido. Mr. P, um dia, na ala VIP de uma festa, dividindo quarto com o Porã, no balado pretinho, olhou pro Porã e falou: o discurso, Porã, é inversamente proporcional ao sexo. Baita frase! Baita frase! É tetra! É tetra! Brasil! Eu vou te dizer um troço, Mr. P. Eu noto que o Mr. P não se esforçou muito pra ganhar. Eu sou sincero, tá? Foi a pior frase que eu já ouvi. Foi a pior frase, eu não gritei. E eu digo mais, eu tô sentindo que as boas já foram. Tá, acabaram bota as boas. Bota outro, bota pra te ver. Outro aí. As da época solteiro já foram. Ah, tu sabe que isso tem relação, né? Tem relação. Muitas vezes. Tinha mais tempo pra pensar. Pra falar sobre isso, Mr. P, tem uma frase. Sobre não, mas espera aí, tem primeiro aqui o do... Ah, tem uma aí. O Fran Jorge Matheus. O grande Fran Jorge. Fran Jorge Matheus. Um abraço pra família Fran Jorge, mas hein? Mas tá bem borocochô a equipe hoje, né? Tá. Mandou o seguinte: o pior por ti, cara, não é tentar expulsar... Posso ler aqui, cara? Pode. Desculpa, Marcos. Com respeito ao cara, quem sabe com todo respeito. Quem sabe tu lê isso aí. É. O pior não é tentar expulsar o que lota nossa cabeça. E sim tentar expulsar o vazio que nos preenche. Ai, tá frase. O cara mais burocrático. Baita frase. É, Potter, agora tua tola, Potter. Então tá, provocaram, né? Falaram que ele tava em, tava mal, a paz tava ruim. O Mr. P errou um passe. Agora eu já tô acabando com o craque. Não, eu não errei o passe. Não, aquela frase foi ruim. Errou o posicionamento. Aquela frase foi horrível. O Mr. P tem resposta. Foi horrível. Vocês não entenderam. Olha aqui. Vocês estão malucos, cara. Choveu no chip de vocês. Atenção, gente. Choveu no meu chip. Mr. P. Quando? Olhando nos olhos do Porã no primeiro pijama aqui de manhã. De novo, Porã? Não deu certo antes, cara. Quando ele se inspira com o Porã. Não é uma boa referência. Porã dizendo que eu não passei a bola. Não é uma referência. Uma musa, deixa todo. Vamos focar, gente. Vamos focar. Desculpa, mas a frase foi nesse contexto. Vamos focar, gente. Vamos. Chutou, tu não passou. Porã olhou. Foca. E olhou. Não era o Porã. O que existe de mais perfeito no ser humano é que ele não pode tudo. Viu, Porã? Baita frase! Essa é boa! É tetra! Olha só, é viu? Olha só! Baita frase! Me tira agora! Brasil! Ayrton Senna do Brasil! puta gente. Vai pra frase. E eu cheguei aqui legal, cara, mas o Maurício não foi assim. O Maurício tá pra baixinho hoje. Mais burocrático. Baita frase. Maurício tá baixinho hoje, Eu preciso aqui fazer um depoimento. O Porã em Criciúma. Durante toda a história do Pretinho Básico. Toda a história do Pretinho Básico. O KG em Blumenau. Hoje, pela primeira vez da história, tá deprimidinho. Amaral, tapa na tomada. Acabou comigo aqui. Tá deprimidinho? Tá me deprimidinho. Afundou, Maurício. Ele faz isso, ele faz isso. Eu nunca te vi assim no programa. Eu tô mal, cara. Eu tô com gripe. Não te vacinou, né, burro? Cara, isso aí mudou minha vida. Me vacinei esse ano, primeira vez, não peguei uma gripe. Olha aí, que beleza. Olha aí, viu? Viu só? Recomendo, recomendo. Pro ano que vem agora só, né? Esse ano não tem mais. Esse ano não tem mais vacina. Queridos, era isso. Por enquanto, estamos chegando ao final do Pretinho Básico aqui na Atlântida, para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, para todo mundo pelo site da Atlântida, atlântida.com.br. Muito obrigado pela sua parceria. Voltaremos logo mais às 18 horas e até aqui viemos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E seu pai merece falar muito mais. Seu pai merece um celular TIM da Colombo. Voltaremos logo mais às 18. Esteja conosco mais uma vez. Valeu! Tchau!